controle 119.35. Autorizado 360, EPR 1558. Na decolada 18, mantenha por até 2000, Gualigonze, a saída. Controle em 119.35. Transponder 5475, TAM 3835. TAM 3835, correto. Chame pronto para puxa e acionamento. Porta puxa e acionamento 3835. Abatão, que o Quebec Serra prossiga. Rádio Alfa Vitor Juliette, aguarde a cópia. Só confirmando sobre o voo TGL em Veracruz. Entendido que solicita TGL na 17. Cliente, aguarde a autorização e cópia. Alfa Vitor Juliette. Oxana 6321, não copia. 12 milhas, como sudoeste, mantendo 1000 pés, é um Charlie 208 da Força Aérea. 3172, táxi via Alfa Kilo Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Alfa e Kilo, reportará para ingresso Pátio 1, tá? 3172. Informo o tráfego agora, 12 horas, 8 milhas, mantendo 1.500 pés, rumo oposto, é um Bravo November 2 Lima. Copia. Controle, boa tarde, 1396. O Tango na escuta. Informo que contactei o Centro Recife, eles disseram que não tem o seu plano no sistema. Estou aguardando a ligação dos mesmos. Aguarde. Ciente. Comprou, levou na 396, boa tarde. Fala só, Romeu. Gol 396, sem identificação, autorizado a chegada CARI, desse mantém a nível 060. A chegada CARI, deixe o gol, desce até o 060, gol no 396. Desde no 72, ingresso a parte 1, no gate 07. Ingresso a parte 1, 07, até 3173. Alfa Vitor Juliette, copia. Alfa Vitor Juliette, autorizado TGL na 17, 1000 pés, após a decolagem em coordenação com a torre Salvador, transponder 0151, controle 119.35 e a torre 18.6. Alfa Vitor Juliette, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame a torre no 8.6, confie em pessoas a bordo. ...62, autorizado 362, com 1012, reportará estabilizado. Confirmando o gol no 075, após ser aviso 362, autorizado ser aviso 363. Foi que eu contei, gente. Para 362, autorizado 363, recebo para 2500. Sim. 96, reautorizado nível 050. 050, gol 396, solicita fazer o GPS para a pista 28. Bom, 396, vou indo para o Serra Victor 362, após autorizado Serra Victor 363, com 396. Gente, vai voar 362, depois 363, obrigado. Voo no 755, boa tarde, táxi em frente, Guilo Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Guilo Pátio 3, se portaria antes do Pátio 1, voo no 755. Voo no 785, copia. Voo no 785, copia. Voo no 785, autorizado Galeão, 360 nível, ao peso do Luno 4. Decola da 28, mantenha pro até 2 mil pés, após curva à esquerda na saída Gole, Eval, após direto Blaze. Transponder 5443, controle 199, decimal 35. Autorizado Galeão 360, por Zulu no 4, decola 28, 2 mil pés, curva esquerda, Gole, Eval, Blé. Aciona 5443, controle 1935, Bono 785. Bono 785, correto, chame pronto para o push e acionamento. Chamará, obrigado. Serra Tango, só confirmando sobre o voo em Veracruz. Guarde copo. Ativo. Livre ingresso, pátio 1 no gate 04. Pátio 1 no 04, no 755. Rei Fox está ingressando no Interlagos. Gente, Brava XP, Rei Fox se reporta na rotatória ou visual com campo? Reportará, Fox. Voo no 075, reporte estabilizado. Está no corredor Axé, transponder 0152 e o controle 119 decimal 35 e a torre 18 decimal 6, Juliette Serra Tango. Controle 119 decimal 35. Correto para o táxi, chame a torre no 8 decimal 6, eu ajusto no 0 no 2, Juliette Serra Tango, confirme para o B. Gente, bom voo. Precisado de voo no 075, avisou com a pista. 075, completo final em nave, torre 1, no 8, decimal 6. 86, grato, uma boa tarde. No 396, estou voando pro A20, qual é a sua formação? Gol no 396, tem condições de voar na... ciente, Gol no 396, na proa 020, desça para 2.500 pés, QNH em Salvador, 10, 12. 2.500, descendo 10, 12, 396. Controle Salvador, boa tarde, passarinho 231 na rua de Karen, descendo para 150. Passarinho 2231, autorizado chegada a Karen, desse mantém a nível 050. Para o 050, 2231. Para o mesmo Paripe, o Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra ingressa no corredor Interlagos, reporta na rotatória visual com campo. Informa o tráfego que está no momento na posição de 2 horas, 5 milhas, a 5 milhas da final 107, mantendo 1.500 pés. Quilo Quebec Serra. Sim, gente, o Quilo Quebec Serra. Boa tarde, JT. 3, 2, 1, 7, formação, Romeu. Meia. Aguarde a cópia com fim 360. Obrigado. O Golo 396 tá livre, final da RNAVE? Autorizado. Final RNAV, Gol no 396, reporte estabilizado. Vai chamar. Gol no 396, reduza para aproximação, reporte estabilizado. 396. Gol no 396, completo final RNAVE, torre 1 no 8, decimal 6. 396. Só para avisar o campo, eu quero cabecear. Beck Serra para ingresso no circuito, torre 1 no 8, decimal 6. Torre 8, 6, Serra. Boa tarde, Gono 075, está entrando na sexta. Boa tarde, Gono 075, táxi via Quilo, pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1. Quila, pátio 3, reportará para ingresso no 1. 075. Controle Salvador de Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, prossiga. Decolou, tá curva à direita, atingindo meu pé, corredor. Juliette Serra Tango, mantenha meu pé, corredor, a serra, reposta para da barra. Serra Tango. Salvador, eu vou 1-0-5, próximo ao final do parte 3 para ingresso. Vou no 075, ingresso a parte 1 no gate 08. Utilizado até o 8. 1-0-5. Salvador, Juliette Serra Tango, como é que vai receber o Serra Tango? 3-5, Juliette Serra Tango. Salvador, gol 1396, ligou na sua escuta. Gol no 396, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Reposto para ingresso no Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, reportará para ingresso no Pátio 1, gol no 396. Paulo, tá 3835. 3835, prossiga. 09, puxa estacionamento. Então, 3835, autorizado, chame táxi. Ele vai estar na minha porta do táxi 385. Só atende tem aeronave da Gol parqueando no 08 ao lado. 7-385. Isso, logo mesmo. Salvador, bom dia, boa tarde, saneamento 321, informação é a Romeu, 340 para Brasília, na Altozulu 17. 30 segundos para a cópia, saneamento 321. Afirmativo, sim, guarda. 396, ingressa parte 1 no gate 01. Para o gate 01, gol 1396, obrigado. Alfa Tango Tango. Gol no 396, em mudança de gate. Ingressa parte 1 para o gate 06 agora. Reporte no Travésio, parte Pituaçu a 500 pés. Mike Eco Delta. Agora para o gate 06. A Infraero mudou seu gate agora no instante. A gente vai pro gate 06, gol no 396. 2231, autorizado, final da 28, desço para 12 mil pés, que negão no 012, agora reposta estabilizado. Para 2000, com 012, reposta estabilizado, 2231. Oxana é 6321, copia? Copia, senhora. Oxana 6321, autorizado Brasília 340 nível, Upper Zulu 17. Decola da 28, mantenha pro até 2 mil pés, após curva à esquerda na saída Gole, transição Ofito. Transponder 5511, controle 119, decimal 35. 340, decola da cabeceira 28, mantenha pro até 2 mil pés, curvando à esquerda após, interceptando a saída Gole, Ofito. 5511 é o transponder, o controle de saída 119.35 metros. 321, está na remota aqui, 1 no 3, ó. Ciente, Oxaia 6321, aguarde correção, reporte para o posicionamento. Reporte para o posicionamento, Oxaia 6321. Bônus 785, livre pushback e acionamento, chame táxi. Livre, chamada táxi, bônus 785. Sim, sequência livre, reporte no retorno. Salvador, muito boa tarde, Oxaia 3567, informação Romeu. Oxaia 3567, aciona identificação, autorizado chegar de pit, desse mantém a nível 050. 050, Oxaia 3567, possibilidade de voar na proa do... Serra Vitor 363, cara. Quais são? Gole, Eval, após Sagaz. O transponder 5512, controle 119, decimal 35. Autorizar 360 para Confins, uniforme 58, decolador 28, mantém proa até 2000 pés, após esquerda, Gole, Eval, após Sagaz. 5512, controle 119-35, 332, 107. 3217, correção. É, a saída será Gole, transição Gonza. Gole, transição Gonza. 3217. Correto, chame para o puxo e acionamento. Então, 3217. Chamará. Tango na escuta. Solicitado que o Centro Recife me ligasse assim que tivesse autorização. Seu plano, vou tentar novo contato agora com o Centro. Gente. Solo Oceano 6321, por gentileza, acionamento na posição e posterior pushback. Oceano 6321, está livre acionamento na posição, aguardando pushback. 6321, acionamento aguardando autorização pushback. Mike Eco Delta, informamos que temos um tráfego de pequeno porno Charlie 150, realizando toque arremetida na 17. Repórter através do Parque Pituaçu a 500 pés, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, iniciando a derrapa do ano 1000 para 500. Salvador, Guanão 755. Tem informação, Romeu, autorização de tráfego. 31 estabilizou? 360. Gente, aguarda, 755. 2231, complete final da pista 28, torre 1 no 8.6. Passar na final, faltando 118.6, graças 2231. Após IPIT, desça para 2.500 pés, QNH 1 no 0, 1 no 2. E vou ir na próxima, aviso 363, são 3567. Relativo, está 3567, após IPIT, está autorizado, 2.500 pés. Voando na próxima, Serra Vitor 363, ajuste 1 no 0, 1 no 2. 3335, obrigado, tenha uma boa tarde. Alfa Tango Tango, só confirme o nível solicitado. 6. Ok, então o no 8, décimo 6, mais que acabou. Para o táxi 1785 com 107 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando cantina. Sete 785 vai dar passagem ao Airbus da TAM após ingresso a Juliette Alfa quando na Golf Torre no 8.6, eu ajuste no 0 no 2. Bom voo. 1012, Juliette Alfa na Golf 186 dando passagem ao TAM. 785, boa tarde. O Xané 621 para pushback só. Autorizado. Iniciando, Xané. Alfa Tango Tango na escuta. E minha localidade é 53 milhas na Bahia? O tanque já está para retorno em Salvador? Direto Serra Tango, confirme código que está acionado. Confirme para o que está mantendo. Sente. Ataque 3217. Confirmando a pista 28. Afirmativo. Obrigado. Oscar Golf, aguarde a cópia, Serra Delta Charlie Oscar. Confirme. Reporte 20 milhas de Salvador. Salvador, boa tarde, Gol 925, 62.100, informa São Romeu, cruzado 175 para 150. 78, com 3 horas e 10 minutos, Goiânia alterna. 070, repeat, Gol, ou no 925. Oxané 6321, no táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf, torre no 8.6, ajuste no 0 ou no 2, bom voo. Okay. Alfa, Juliette na Golf 862, Oxané 6321. Juliette e Alfa. Juliette e Alfa, quando na Golf, chama de 2.6. Correto. Passaredo 2231 no livre, ingresso na Alfa, correção, cruzamento na Alfa, quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Cruzamento na Alfa, tomarei para ingresso no pátio 1, o passarinho do 2231. Segui visual, o trip 5488. Afirmo, tem condições. Este plano modificado, a Zuno 937, mantém-se em condições visuais, desça para o 1500 pés na proa de Veracruz. Para o Uno 600 pés na proa de Veracruz, 35488. Na radial e distância. 310. Qual está a sua resposta? Com 488, desça para nível 080 inicialmente. Para 80, 080 inicialmente, 5488. Solo, a distância 116 milhas. Solo, passarei 2231. Passaria do 2231, ingressa no pátio 1 para o gate 12. Correção, área remota 12. Pátio 1 para remota 12. É para cá. Salvador, o Paulinho, o Whisky Golf Oscar, prossiga. Whisky Golf Oscar, confirme a radial ideal de saída e quantas milhas se afasta de Salvador? 3, 1-0-3-1-1-1-1-3-1-0-1-1-1-6.